então. Eu sou o Maicon Oliveira. Bem, gente, meu nome é Kênia. Eu, Vanessa Martina Silva. Começando mais um Papo de Calçado. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Olá a todos, hoje o tema da live, falar logo no início, né, o tema da live. Bom, é bom, vamos trazer as notícias logo do começo. É, logo no início é jornalismo em tempos de bolsonarismo, e nós temos uma convidada muito especial, né, a voz da especialista aí que está envolvida diretamente na questão do jornalismo e vai trazer essa perspectiva pra gente. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Kênia é minha amiga de infância, né, a gente estudou juntas no colégio, no ensino médio. Eu, Vanessa Martina Silva, sou jornalista formada desde 2008. Trabalho desde então na mídia, sempre na mídia alternativa, na mídia independente. E hoje estou editora da revista Diálogos do Sul, que é descendente, né, é herdeira da revista Cadernos do Terceiro Mundo. Queria que falasse mais antes de a gente começar a respeito da sua carreira, qual tu falou um pouquinho aí, onde que é a área exatamente que tu atua, e também o que tu gosta de fazer além do trabalho, né? Que a gente sempre se limita a o que que você faz, etc. Mas o que que você gosta de fazer, seus sonhos, para onde que tu quer viajar. Quem que é a Vanessa no rolê? Vai voltar para Cuba, vai ficar no Brasil. Ai, meu Deus, queria muito voltar para Cuba. Eu falei, né, me formei em 2008 na Unesp, Universidade Estadual Paulista, estudei em Bauru. E quando, depois de formada, eu voltei para São Paulo, comecei a trabalhar, trabalhei em alguns órgãos. Trabalhei um pouco com jornalismo corporativo, né, com jornalismo com empresas. E depois, logo, eu fui para o Vermelho. Eu fui estudar espanhol na Argentina, por uma loucura, assim, na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, quero trabalhar com a América Latina, vou para a Argentina estudar espanhol. Mas foi assim, dessas loucuras da vida que dá muito certo. Então, quando eu voltei, eu consegui... Logo que eu voltei, eu pedi demissão desse emprego que eu tava na CDN, que era uma agência corporativa, e consegui esse emprego no Portal Vermelho, que é um órgão do PCdoB. O Vermelho, ele tinha uma área muito, muito interessante de América Latina. A minha especialidade é o jornalismo internacional. Então, o Vermelho, ele trazia... era um dos poucos, inclusive, na época, que tratava de América Latina como editoria especial para isso. E eu fui para essa editoria de América Latina. Saindo do Vermelho, eu passei pela Opera Mundi, que é tipo um meio super especializado em notícias internacionais. Então, eu fiquei ali um tempo também no portal Opera Mundi. Depois, eu fiquei na revista Samuel, que era parte do Opera Mundi. E aí, fui ser chefe de redação do Brasil de Fato, que é um meio também alternativo, muito engajado, muito relacionado com movimentos sociais. Foi uma experiência incrível, então fiquei também um tempo ali no Brasil de Fato. E do Brasil de Fato, vim para Diálogos do Sul, onde estou agora. Estou há mais de 2 anos aqui. Sobre para onde eu quero viajar, o que eu quero fazer. Eu quero viajar para toda parte, na verdade. Sou um pouco empolgada, assim. Então, eu conheço muitos países da América Latina. Me falta conhecer o Chile, o Equador, a Colômbia. Chile, Equador, Colômbia, principalmente, assim. Mas todos os países que eu conheço, eu fui muito profissionalmente, né? Então, por exemplo, a Argentina. Sempre estive lá profissionalmente, várias vezes, Venezuela, enfim. Então, eu também gostaria de voltar para esses países com um ar um pouco de turista, sabe? Para você conhecer os pontos e fazer aquelas coisas que turista faz. Então, eu queria dar um tour geral, assim, uma coisa que os europeus fazem muito, que é destinar um ano para viajar, um ano sabático para viajar. Precisa de dinheiro para isso, mas tipo, estamos falando de sonhos, então é isso. Sim, sim. Teria de ter essa possibilidade de passar um ano viajando e conhecendo mais profundamente nossa América Latina. Eu acho que a América Latina faz parte da nossa identidade. Então, eu gostaria muito de conhecer assim mais profundamente, para além dessa pegada profissional, né? Que você vai, fica na capital e vai entrevistando só personalidades. Então, falar com o povo mesmo, pé no chão, eu gosto muito disso. Acho que é isso. Beleza. Então, vamos ao tema da live. Eu gostaria... a gente vai te ouvir bastante aí a respeito, a perspectiva nossa aqui, olhando de fora, não sendo da área, essa deslegitimação da imprensa virou algo sistemático para tirar a credibilidade da imprensa, e aí você precisa colocar algo no lugar, né? Você confunde ali o meio de campo e você precisa colocar algo no lugar, e o que veio no lugar foi mídias alternativas também, só que do lado do governo, olhando de fora, sem aquele critério de jornalístico, vamos dizer assim, e o próprio governo que virou, ele, através das suas redes sociais, virou uma fonte de notícia, vamos dizer assim. Então, a curiosidade é, como que você olha esse movimento, faz sentido o que a gente está falando, e o que mudou desde 2010 para cá, a partir do bolsonarismo? É um tema bem complexo. Bom, o primeiro ponto que eu acho importante a gente definir assim é que a imprensa, ela é sempre muito questionada e tem que ser questionada. Porque o jornalista, ele não é, obviamente, dono da verdade, né? A gente trabalha com fatos, interpretação de fatos. O que nós estamos vendo é um fato, mas a interpretação dele, ela é subjetiva. Então, a partir disso, nós tivemos muitos questionamentos. O questionamento à imprensa, ele não é do governo Bolsonaro, ele é de qualquer governo, porque, às vezes, o jornalismo, ele toca na ferida, né? Ele pode encontrar irregularidades, e os governos, muitas vezes, querem esconder esses fatos. Então, a imprensa no Brasil, ela é uma imprensa muito complicada, porque ela vem... A imprensa que eu estou me referindo aqui, gente, só para vocês terem uma noção, é a imprensa que a gente, dentro do jornalismo, chama de imprensa hegemônica. O que a gente quer dizer com hegemônica? É a imprensa que domina o espectro comunicacional. Eu trabalho na imprensa alternativa, independente, é muito pequena. A imprensa hegemônica seria a Globo, o Estadão, a Folha, são as plataformas que dominam, que falam com a maior quantidade de pessoas, né, que detém o capital dentro do jornalismo, que vende mais publicidade. Então, essa imprensa hegemônica, que seria também, pode ser chamada também de imprensa comercial, embora, por exemplo, a Diálogos do Sul seja comercial, a gente tem espaço para vender, tem publicidade, mas nós somos muito pequenos, a gente não se pauta por esse tipo de negócio, né? Não tem um financiador, então tem um banco X que coloca um dinheiro tal, e a gente não tem nenhuma relação de compromisso com esse dinheiro, com esse investidor. Bom, dito isso, essa imprensa, vou chamar aqui de hegemônica, ela tem esses compromissos que ela assume com um setor dentro do capitalismo. Pode ser bancos, determinados bancos, pode ser lá para o negócio. Então, essa imprensa, ela é muito questionada, não é de agora, ela é muito questionada há muito tempo. Porque ao expressar os interesses dos grupos que ela representa, ela deixa de funcionar como um instrumento hiper necessário dentro da democracia, que seria a espécie de ágora, né? Então, a ágora seria aquele espaço de debates que a gente teria dentro de uma sociedade democrática. A praça pública ampliada, né? Então, a praça pública grega podia ter essa visão restrita de uma praça literal. Mas quando a gente coloca para uma sociedade do tamanho da brasileira, ou uma sociedade ampliada, como nos Estados Unidos ou no Reino Unido, enfim, uma sociedade muito complexa, a gente não consegue ter aquela praça literal. Então, a imprensa, uma das ideias dentro do espectro democrático, é que a imprensa funcione como essa ágora que traga os debates públicos para dentro de si e seja capaz de refletir todas as correntes de opinião. Obviamente, cada veículo também tem a sua linha editorial. Então, a gente vê, falando de São Paulo, me desculpem as outras regiões, mas em São Paulo nós temos o Estadão, que é um órgão de uma direita mais tradicional, então ele é sempre mais conservador que os outros veículos. A gente tem a Folha de São Paulo, que é um pouco mais aberta, então já é um capitalismo um pouco mais diversificado. É, não são os grandes latifundiários, não. Já é mais diverso, os industriais. E agora já está pegando big techs, esses empreendedores de startups. Então a Folha tem um interesse um pouco mais diversificado. E assim a gente vai trazendo, né, todos esses veículos com seus respectivos interesses. Isso gerou, ao longo de toda a nossa história, obviamente, no Brasil, questionamentos. Então, desde o governo, dos governos petistas, Lula, Dilma, inclusive antes, né, tanto o Estadão quanto a Folha, que eu mencionei, apoiaram a ditadura militar. Isso trouxe questionamentos também com relação a isso. É, mas quando a gente chega no bolsonarismo, o que acontece? Esses veículos, eles não refletem os interesses do bolsonarismo. Eles são contrários a esses interesses. Então, por exemplo, a gente costuma falar muito de... os Faria Limers. Quem são os Faria Limers? Os Faria Limers são os grupos de investidores que já é esse capitalismo especulativo que tem a Faria Lima em São Paulo, né? Já não é a Avenida Paulista, mas é a Faria Lima como seu território. E esses investidores são os que estão hoje apoiando, financiando essa imprensa. Os Faria Limers apoiaram Bolsonaro no seu caminho para a presidência, mas hoje já não apoia mais. O Brasil perdeu muitos posicionamentos nos rankings para investidores, né? Hoje não é um país confiável. A gente não tem segurança jurídica, não tem segurança econômica, não tem segurança política, a gente não tem nenhuma segurança no país, e esses investidores, então, vão deixando o governo. Bom, mas a pergunta era, e a imprensa, né? O que acontece com a imprensa nesse cenário? A imprensa, ela é parte dessa democracia tradicional. Então é isso, ela responde a setores tradicionais da política, seja brasileira ou de outros locais. O bolsonarismo não. Embora ele tenha sido eleito aí com votos dos Faria Limers, dos agroexploradores, né, da agroindústria, mas hoje ele questiona e ele não reflete exatamente esses interesses. E a imprensa também deixou de apoiar o governo por conta, né, de todas essas disputas que existem dentro dessa democracia. E passou a ser uma imprensa contestativa, de contestar os pontos do governo, contestar as atitudes do governo. E o governo, por sua vez, que tem um viés antidemocrático muito forte, ele passou a atacar frontalmente a imprensa. E atacar verborragicamente, como a gente vê, xingando a imprensa, atacando jornalistas que estão fazendo o seu trabalho, atacando a imprensa, então, muito com uma veemência muito forte. Isso é absolutamente antidemocrático. E no lugar da imprensa, o que ele pretende colocar, e tem colocado, né, mas é que ainda existe uma resistência, ele tem uma comunicação, o que também é bem inovador, assim, do ponto de vista da comunicação política, ele faz uma comunicação direta com o povo. E para isso ele usa suas redes sociais, o Twitter, o WhatsApp principalmente, e outras ferramentas. Ao fazer uma intermediação direta com a população, ele pula a Ágora, ele pula a imprensa. Então ele elimina a imprensa dessa correlação entre o governo e o povo. Ele trata ele tem uma relação direta. Mas não é com todo o povo, né? Porque é isso, assim, ele tem ali seus seguidores, e com esses seguidores ele fala, mas ele não fala com a totalidade ou com uma versão ampliada da população. Mas esse governo, pelas características fascistas que ele adota, ele também evita tratar com a imprensa. Por quê? Porque a imprensa questiona, a imprensa investiga, e ele prefere, então, trazer essa comunicação direta, porque dentro com ela, utilizando dessa forma, ele consegue manipular dados, informações e, dessa forma, manter seus seguidores sempre ali mobilizados e ativos com ele. Eu sei que o nosso tema é bolsonarismo, mas eu queria voltar um pouco para aquele tema que você falou da cultura latino-americana, quando você estava falando da sua perspectiva para a sua vida mesmo. É, eu tenho acompanhado um seriado relativamente recente no streaming da Disney, que traz sobre as escavações arqueológicas nos sites maias, que acontecem aí na região de Belize e tal. E o que se descobriu é que esse site é muito maior. E a cultura, ela é gigantemente desconhecida, né? E eu queria que você comentasse isso como reflexo de uma América Latina e de como isso também mostra os efeitos que essa própria política que a gente tem, que a gente vive, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. O que você espera? Quais os seus sonhos também nesse sentido? Eu sei que foi um pouco longa, mas a especialista... Legal. Você. Não, legal, legal. Isso é legal, assim, porque, veja, a gente teve, desde o governo FHC, né, desde o governo Fernando Henrique, uma perspectiva, um olhar da nossa política externa, das relações internacionais do Brasil, para a América Latina. Isso é explicado, né, isso é justificado a partir da seguinte perspectiva. Desde os anos 90 começaram a ser formados blocos no mundo, né? Então a gente partiu ali do dualismo da Guerra Fria, que era a União Soviética e os Estados Unidos, e a gente foi saindo disso para o multilateralismo. Então estava evidente desde ali dos anos 90 que nós teríamos não só os Estados Unidos como a principal, o principal país, a principal potência econômica, mas que a gente tinha outros polos. Então a Europa começa a se juntar, né, e começa a formar a União Europeia, e outros blocos começam a ser negociados. Então a gente teve iniciativas dessa forma na Ásia, na África e também na América Latina. Então o Mercosul, ele vem aí deste contexto nos anos 90. E o Mercosul, ele é para o Brasil super importante, porque ele é um mercado como se fosse um mercado cativo, né, de países sul-americanos. O mercado como o do Sul, ele começa com Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, assim, esses países para o Brasil, eles são países de um mercado óbvio. O Brasil é o maior país. Então, é óbvio que o Brasil negocie, né, com esses vizinhos. Bom, a partir dessas experiências dos anos 90, nós fomos ampliando e evoluindo até que chegamos nos anos 2000, 2000 e pouco, para outras iniciativas maiores. Eu acho que o caso mais interessante é o da UNASUL, que é a União das Repúblicas, a União dos Países Sul-Americanos, né, que foi impulsionada ali no governo Lula, e teve também a CELAC, que é a Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe, que são, essa perspectiva de um ambiente econômico muito ampliado. Acontece que tanto a UNASUL quanto a CELAC, elas eram perspectivas para além da economia. O Mercosul, ele é um bloco econômico. Tentou-se depois trazer ali a questão, a gente pode ter maior mobilidade das pessoas, um mercado de trabalho que contemple mais flexibilidade. Então foram discutidas outras coisas. Mas a UNASUL, ela já nasce com essa perspectiva de, tipo, nós precisamos ter a livre circulação das pessoas nesses ambientes. E a CELAC conseguiu avançar menos nisso, né, porque são 33 países, mas a CELAC conseguiu avançar menos, mas também tinha essa perspectiva de uma integração além da economia, uma integração econômica, política, militar. Bom, e por que que isso é importante? Porque, como eu disse, a gente passou da dualidade para uma visão mais multipolar, né? Nós teríamos, então, no universo, no mundo, né? No mundo, vários polos, que esses polos de desenvolvimento, polos econômicos, né, grupos, teriam ali influências respectivas. E o Brasil seria, na América Latina, essa grande força, esse grande irmão que vai, não o grande irmão do Jorge Orwell, mas um grande irmão que vai conseguir levar, né, o desenvolvimento, trazer as questões, porque o Brasil era o único, o Brasil e o México são os únicos que têm capacidade por sua posição econômica no mundo, de negociar, de chegar, por exemplo, para um G20 e trazer suas perspectivas, de chegar, o Brasil tinha muito esse sonho, né, de sentar no Conselho de Segurança da ONU para levantar temas que diziam respeito ao mundo que podemos chamar como subdesenvolvido, antigamente era o terceiro mundo, e só que tudo isso é uma construção complexa, que envolve muito tempo de desenvolvimento, que envolve muitas reuniões, é uma política bem avançada, né? E no Brasil, voltando para a pergunta da Kênia, para a questão da Kênia, o Brasil ele tem um problema de formação. O Brasil, ele, por ser um país lusófono, nós falamos português, somos os únicos na América Latina que falamos português, ele acabou se fechando para os seus parceiros, para os seus vizinhos. Então, até pela posição, né, assim, vamos visualizar o mapa do Brasil. A nossa costa aqui, oeste, ela é mais agrária, não é tão populosa quanto o litoral. Então, nós aqui, pela perspectiva do litoral, né, Nordeste, Sudeste, Sul e tal, nós somos voltados para fora da América Latina. E essa visão sempre nos representou muito. Então, nosso olhar é para a Europa, nosso olhar é para os Estados Unidos, não é para a América Latina. E aí, o que acontece muitas vezes em Belize, tipo, eu aposto que muitas pessoas não sabem onde fica Belize. Tem muita gente que, pelo que vemos, não sabe que o Haiti é latino-americano. Pode achar que o Haiti é africano, porque a maior parte da população é negra, né? E negro retinto, não é? Não somos negros aqui como nós, que somos mestiços, né? Mas negros retintos. Então, essa falta de conhecimento sobre a América Latina, sobre as possibilidades, inclusive sobre a perspectiva econômica que essa região nos traz, ela é fruto de uma visão que, desde meu ponto de vista, é equivocado. Por quê? Porque é isso, a América Latina para o Brasil é um mercado essencial. Se os Estados Unidos, com a doutrina Monroe, classificaram o Brasil como, o Brasil, perdão, América, né? América para os americanos, eles estavam falando dos Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos para os estadunidenses. Eles estavam dizendo a América, Norte, Centro, Sul, América, para, quando eles dizem americanos, eles não estão dizendo América, para os estadunidenses. Traduzindo, as Américas para os estadunidenses. Essa é a doutrina Monroe. Quando eles fazem isso, eles estão colocando a gente como o mercado prioritário deles. E o Brasil é esse mercado prioritário. E atualmente, essa nossa política, que é uma política de privilegiar os Estados Unidos sobre qualquer interesse brasileiro, né? Quer dizer, pelo menos era com o Trump, agora com o Biden está um pouco confuso isso. Mas essa perspectiva ela é uma perspectiva de completa de ofuscar completamente a América Latina. E ao fazer isso, nós não só estamos prejudicando o Brasil e esse mercado econômico, nós estamos prejudicando a região, porque é isso, o Brasil e o México são os países com mais condições de trazer melhores perspectivas econômicas, sociais, políticas para a região, por ser um país maior, com um desenvolvimento industrial maior, uma economia mais bem colocada no mundo, né? Então, nós teríamos condições de discutir, de argumentar, de trazer uma outra visão para a nossa região, mas não é interesse deste governo, a partir do governo Dilma, né, do golpe da Dilma, não é o interesse dos governos que tomaram conta aí de Brasília. O interesse deles é fazer uma política voltada para a Europa, mas principalmente, sobretudo, para os Estados Unidos, deixando nossos irmãos com os quais nós temos muita afinidade. Então, assim, não se iludam que com o fato de nós falarmos português e eles falarem espanhol, com o fato de o Haiti falar francês e outros países falarem inglês, que nós estamos distantes. Não estamos distantes. A nossa política, a nossa vida, a nossa maneira de existir, ela é muito, muito similar. E é isso, a gente devia estar junto com os nossos e não olhando para os outros que estão em outro patamar, que estão com outras realidades. Mais ou menos isso. Tranquilo. Olha só, em 2018, eu ficava meio espantado como o nosso atual presidente ele não tinha proposta, né? Embora quando eu ia pro ar fazer podcast, era um completo imbecil e pensava dar onde, vou ponderar. Eu, imbecil, eu, né? Eu era um imbecil. Mas, por exemplo, tem a primeira entrevista do Bolsonaro na Globo News, a primeira sabatina, ela é muito simbólica. E o primeiro bloco, aquela que deu a confusão do Roberto Marinho, o primeiro bloco, ele mostra ali que ele não tem programa nenhum, ele é um vazio completo. E puxando aí a pergunta do colega de podcast e amigo da vida, Bruno Daes, por que que os jornalistas, né, claro, não vamos generalizar, mas um grupo aí que tem contato direto com o presidente, eles fazem sempre a impressão, né, que a gente tem as mesmas perguntas para ele, sendo que ele vai tirar de letra. 2018 eram as pautas aí de comportamentais, né? Tipo, o segundo bloco da sabatina que tu falando foi isso. E ao meu ver, poderia ter insistido no fato dele não ter programa nenhum. E hoje, vários temas que a imprensa sabe, entre aspas, a imprensa, né, que ele não vai responder ou vai responder sempre a mesma coisa. Ou, nas palavras do Bruno, por que a imprensa ela bate fofo no presidente? Isso é uma pergunta excelente. E a resposta a isso é bem complexa também. Veja, o equivalente ao Bolsonaro é o Donald Trump, né? Nos Estados Unidos. E no começo, quando ele ainda era candidato, a imprensa não sabia o que fazer com ele, absolutamente. Porque ele só falava, com perdão aqui, não sei como é que vocês tratam essas questões. De boa. É, dedo no cu e gritaria. Ok, ótimo, adoro. Mas, ele só falava merda. Então, a imprensa no começo, ela não sabia o que fazer. Tipo, mano, o que a gente faz com esse cara que é bizarro? E a imprensa começou a querer... Uma parte, né, da imprensa começou a tratar as questões de Trump na parte de entretenimento. Do tipo, isso aqui não é sério, isso aqui... é bizarro, e a gente vai colocar na parte de entretenimento, porque ele tá fazendo é isso, ele tá fazendo só lucração e zoeira. Acontece que a candidatura dele vingou, ele ganhou força, e não podia mais ser tratado como entretenimento. Mas a imprensa, apesar disso, ela meio que continuou tratando o Trump, veja, ela teve que deixar de tratá-lo na parte de entretenimento, mas ela, de certa forma, continuou tratando como entretenimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Bolsonaro diz que é para jornalista enfiar o leite condensado no cu. E eu me questiono. Essa manchete ela tem que ser dada dessa forma? Eu acho que não. Mas a imprensa brasileira, ela não aprendeu nada com a imprensa dos Estados Unidos. Ela não aprendeu nada com a experiência Trump. A imprensa brasileira, ela continua batendo cabeça. Ela continua no mesmo ponto que a imprensa dos Estados Unidos estava, no ponto da eleição do Trump. O que vamos fazer com esse homem que não é sério? A gente vai tratar como entretenimento, vai tratar como sério, a gente vai dar voz, a gente vai desmentir. O que eu quero dizer com isso? Bolsonaro mente, mente. Bolsonaro recentemente disse que o país, o Brasil, é o quarto em aplicação da vacina. Mentira. Isso, o nome disso é mentira. E aí a imprensa coloca as aspas dele, e aí lá no meio da matéria, depois de dizer tudo que ele diz, a imprensa diz, a informação é enganosa, ou não é correta, ou seja, cheia de dedos, de melindres, para dizer uma coisa óbvia, é mentira. Ao tratar Bolsonaro desta forma, a imprensa alimenta Bolsonaro. E eu estou falando isso desde um ponto de vista muito confortável, porque eu não sou parte desta imprensa que faz isso. Eu, como imprensa alternativa, independente, eu tenho toda a liberdade para dizer Bolsonaro mente, Bolsonaro é genocida, Bolsonaro é isso e aquilo. A imprensa corporativa, não. Eles, no começo, agora eles estão mudando o tom, mas eles precisavam passar um ar de legitimidade para Bolsonaro. Não vamos nos esquecer que o Estadão representa a elite mais caricata de São Paulo. a elite paulistana, paulista, é representada pelo Estadão. É isso, a Folha é um pouco mais aberta. Tem uma outra parte aí de uns grupos econômicos mais diversos. O Estadão, ele fez um editorial, que são dois veículos muito importantes, né, no Brasil, não só em São Paulo. O Estadão fez um editorial dizendo: escolha difícil entre Fernando Haddad, um professor, ex-ministro da Educação, que na minha opinião é o melhor ministro da Educação que o país já teve. O que ele fez na educação só pode ter um nome, chama Revolução, Democratização do Ensino Superior. Então, a gente tinha de um lado Fernando Haddad, do outro lado a gente tinha Bolsonaro. Então, enquanto você tinha um ministro da Educação, um excelente ministro da Educação, o melhor ministro da Educação, um cara super preparado, a gente tinha do outro lado um cara que viveu 30 anos no Congresso, que nunca apresentou uma lei, que nunca apresentou um projeto, que nunca fez porra nenhuma, que vivia de rachadinha, que tem aliciamento com milícias no Rio de Janeiro, tudo provado. E o Estadão diz: escolha difícil entre esses dois polos. Escolha difícil. A Folha tentou considerar que um polo era esquerda, o outro polo era direita. E a Folha vetou o uso da palavra extrema-direita para o Bolsonaro. E o argumento da Folha foi: nós no Brasil não temos extremos. Nós não temos nem a extrema-esquerda, nem a extrema-direita. Ao contrário, aqui, eu não sei como é que vocês estão vendo, porque aqui está espelhado, enfim, isso aqui é esquerda, que é direita aqui. Mas não temos nem extrema-esquerda, nem extrema-direita. O que nós temos no Brasil é direita-esquerda. Alô! O PT foi um partido que esteve 14 anos no poder. Não fechou o governo, não fechou o Congresso, não fechou o STF, não atacou ninguém, fez nada disso. Bolsonaro tentou fazer tudo isso. Sim, o que ele não tentou efetivamente, ele tentou discursivamente. Falou mal do STF e fala mal dos nossos parceiros comerciais. Então, assim, absurdo o que ele faz, né? Todos sabemos. Não existe elo de comparação entre PT e Bolsonaro. Não existe, mas a Folha forjou isso. E por quê? Para tentar passar a ideia de que nós somos isentos, nós tentamos manter o diálogo aberto, né? E fazer a falsa simetria que até agora eles estão tentando fazer entre o governo do PT e o Bolsonaro. Não existe simetria. Gostemos ou não do governo do PT, questionemos ou não o que aconteceu naquele governo, não existe nenhum parâmetro de comparação entre aqueles governos e o governo Bolsonaro. Não tem elo, não existe padrão de comparação. Mas por que que eles fazem, então, essas mesmas perguntas? Bom, jornalista é funcionário, gente. A gente não pode se voltar contra o jornalista. O jornalista, ele pode ter até, de repente, a opinião dele. Difícil. Hoje em dia, eu até acho que a maior parte aí dos jornalistas que estão Folha, Estadão, Globo, etc., eles são mesmo liberais, são de direita. Mas teve um tempo, ali nos anos 80, em que os jornalistas que trabalhavam nesses veículos eram de esquerda. Muitos, a maioria. Mas jornalista é funcionário, jornalista, ele é assalariado. Então, ele responde aos interesses do dono, e a gente precisa ter isso muito claro. As empresas de comunicação, elas têm linhas editoriais, elas defendem interesses econômicos, interesses políticos. O que a gente precisa fazer é pressionar esses meios de comunicação, porque a imprensa ainda é a nossa ágora. Mas hoje a gente tem Facebook, tem internet. Não sei, se vocês quiserem, a gente pode entrar nesse tema e avançar sobre quanto isso é falso. Mas o Facebook, o Twitter, etc., não é uma ágora. Ele não traz o debate político num nível igualitário ou de um debate que possa ser fomentado de uma forma sadia, né? Então, é isso. A imprensa, quando ela é pressionada, questionada, como está sendo agora, muito questionada, ela tende a se adaptar, né? Então, a gente já teve o Estadão pedindo impeachment de Bolsonaro, a Folha está, desde há muito tempo, muito crítica a Bolsonaro. Então, eles se readequaram. Mas entendamos, isso é pressão. Pressão de leitores e pressão dos grupos econômicos que eles representam. Porque estão tendo prejuízo, enfim, aí tem vários motivos pelos quais eles fazem isso. Mas eles se readequam. Mas porque bate fofo com o presidente? Eu também gostaria que eu batesse fofo com o presidente. Mas eles ainda tentam trazer essa normalidade para tentar que os adeptos do presidente não entendam que, tipo, somos contra Bolsonaro, estamos fazendo aqui uma campanha contra Bolsonaro. Mas isso está mudando muito rápido e muito... Eu penso que nós, aí, em alguns meses, a gente vai ver isso mudar muito. Por quê? Porque o impeachment de Bolsonaro está ganhando as ruas, está ganhando muitos setores importantes da economia. Não somos mais, estou colocando aqui na primeira pessoa, né, na terceira, tipo, me colocando junto, porque eu sou muito crítica disso tudo. Como eu disse, eu sou uma jornalista de opinião, de posição. Ou sou jornalista independente, eu posso ter essa postura. Eu sou contra o Bolsonaro desde o minuto zero, assim, absolutamente contra. Faço oposição desde o primeiro instante desse governo. Nunca tentei normalizar, nunca tentei passar pano, nunca tentei dizer, tipo, ai, vamos ver se a gente consegue domar Bolsonaro. A imprensa tentou fazer isso, tentou domar Bolsonaro e levou um capote, entendeu? Bolsonaro levou 7-1 na imprensa toda. E é isso, assim, quando você traz na imprensa essa questão do tipo, Bolsonaro diz, isso é um absurdo, sabe? Porque a imprensa continua no Brasil, não aprendeu nada com ninguém, a imprensa continua trazendo os discursos de Bolsonaro de uma forma, Bolsonaro disse que é o quarto país que mais vacina. Isso não devia ser manchete de um jornal, isso não devia ser colocado dessa forma no jornal. Bolsonaro vai lá para aquela reunião lá que ele teve com sertanejos, o que me dói, eu adoro sertanejo, mas, cara, os caras escroto. E aí vai lá para essa reunião e fala o que falou, e a imprensa dá manchete para isso, e em reunião aglomerada, tá errado, em reunião aglomerada com apoiadores, Bolsonaro diz, tipo, então assim, apesar de nós termos um exemplo muito importante para levar em consideração, que é o exemplo dos Estados Unidos, a imprensa brasileira não, ela hesita. Ela quer trazer esse caráter de somos democráticos, trazemos todas as vozes. Mas traz, desde o meu ponto de vista, a voz do presidente de uma maneira completamente equivocada. Tinha que ser dura para o presidente. Tinha que dizer as palavras corretas. Bolsonaro mente, Bolsonaro engana, Bolsonaro... É isso. E outra coisa, não pode dizer que é da extrema-direita. É verdade. Ele não é da extrema-direita, ele é fascista. Tipo, mas hesitam em dar os nomes que devem ser dados. E lembremos, nos governos petistas nunca, nunca hesitaram fazer isso. Nunca hesitaram dizer que o PT, Dilma, Lula, enfim, era um governo de esquerda, que tinha compromissos, né, tipo, alinhamento com Venezuela, Cuba, isso aí nunca hesitaram, mas com o Bolsonaro eles hesitam. E tá tomando baile, né, a imprensa tá tomando baile. Enquanto não se readequar e conseguir ali se colocar, vai continuar tomando baile. Vanessa, trazendo um pouco desse tema que você tá falando de readequação da imprensa, queria trazer um tema recente que foram as eleições municipais. Nas eleições municipais, a gente teve um alinhamento ainda preconceituoso em relação à esquerda, mas a gente viu um destaque do Boulos que começou dentro de casa. Começou fazendo o jogo, não no mesmo nível, mas um jogo parecido com o que o Bolsonaro fazia com as redes sociais, com as mídias sociais. Eu sei que isso não é jornalismo, isso não é ágora, mas isso é uma ferramenta que talvez... seja aí que a gente ainda esteja pecando em estar em contato com as pessoas naquilo que elas conhecem, naquilo que elas acompanham. Porque a mídia, de modo geral, ela já não é de acesso. A gente não tem uma mídia, uma imprensa de contato como era nos anos 90, como era nos anos 80. Hoje tudo está muito curto, tudo muito simplificado. E talvez por isso o papel das mídias sociais tenha crescido. E eu queria saber sua opinião sobre essa questão de como o Boulos usou essa ferramenta para se posicionar e como isso poderia ser usado daqui para frente para fortalecer a nossa imprensa e talvez trazer consciência do que é o bolsonarismo para a nossa população. Ai, gente, você só traz temas complexos. divertido, assim. Eu sou muito crítica da forma como a esquerda usa as redes sociais. Eu acho que erramos rude, erramos feio, erramos muito na campanha de 18, quando o Bolsonaro veio aí com toda essa ofensiva, né, nas redes E a gente não estava preparado, nós não estávamos preparados. Mas isso é um problema nosso, sabe? Porque o Obama foi o primeiro a usar. O Obama não é um homem de esquerda, o Obama não é nada disso. Mas ele era um cara do Partido Democrata. E ele usou essas ferramentas de maneira brilhante. Então, assim, a gente devia ter aprendido com o Obama. A gente não aprendeu com o Obama. A gente esperou chegar o Trump. A gente não aprendeu com o Trump. Chegou o Bolsonaro. A gente não aprendeu com o Bolsonaro. E a gente continua levando. Eu gosto muito de uma visualização que é a seguinte. A esquerda, ela está lutando, né, contra o bolsonarismo e etc. com pedras e paus. Como se fosse uma guerra primitiva. Pedra, pau e tal. Mas eles estão vindo com drones teleguiados, entendeu? Eles têm o uso das redes, que é absolutamente inteligente, usando ferramentas ultra avançadas de mineração de dados, segmentação de pessoas. Cambridge Analytica está aí para nos provar isso. E a gente continua querendo fazer, trazer para as redes sociais o que era a experiência antes das ruas, achando que é tudo horizontal, que você vai chegar, vai falar. Não é assim que funciona. Essa é a forma como nos vendem a ideia das redes sociais. Mas não é assim que ela funciona. E a esquerda não aprendeu, né? Mas o Boulos tem uma... Boulos, por ser jovem e tal, tem vários fatores aí. Ele tem um manejo muito melhor das redes. A Manuela Dávila, do PCdoB, tem um manejo muito melhor das redes. Eles têm ali um domínio bem importante. Só que veja, quero trazer aqui uma reflexão. Embora Boulos tenha usado muito melhor as redes do que o Bruno Covas. Bruno Covas, sim, zero esquerda nas redes sociais. Eu ainda basicamente não existia. É zero carisma, né? Zero carisma. Mas tá aí, governador novamente. Importante foi que ele teve câncer, então tem uma história de superação. E as pessoas gostam disso. Agora, zero carisma, zero entrega de projeto, de o que você fez na prefeitura? O que o Dória fez? Tipo, o que você e o Dória fizeram? Entendeu? Tudo que eles fizeram foi ruim, na verdade, né? O que eles têm para mostrar são coisas péssimas, péssimas. Tipo, jogar água em morador de rua, no inverno, sabe assim, coisas horríveis. O que isso nos mostra? Manuela Dávila, um domínio brutal das redes. Manuela é rainha das redes sociais, entendeu? A mina é foda. Ela não ganhou a prefeitura de Porto Alegre. E o opositor dela dominava tanto as redes sociais, era o rei das redes? Não. O que que Bruno Covas, e desculpa que eu não lembro o nome do opositor da Manuela, vocês lembram? Não. Tá. O que que eles têm em comum? Bolsonaro. Fake news. Um conservadorismo. Segmentação. Não, tô nem entrando na política, tô entrando no modus operandi mesmo, de como operar a rede social. A gente acha que, tipo, é só você ir lá, botar um conteúdo bom, viralizar, colocar meme. Não é isso, gente. Não é isso. As redes sociais não são isso, não é um espaço público. Elas são monitoradas por empresas, as big techs, que têm interesses o quê? Econômicos. Então, contra a Manuela e contra a Boulos, foram usadas fake news. Foram usadas campanhas de difamação pesadas, principalmente contra a Manuela, que é mulher, que é mãe. E aí usaram campanhas, tipo, sobre questão do aborto, o que é muito cruel. Porque, assim, embora ela tenha uma posição favorável ao aborto, né, interrupção voluntária da gravidez para mulheres, em determinadas situações que queiram interromper essa gravidez, né? Colocaram do tipo, porque você não abortou sua filha, ou seja, coisas assim absurdas, e fizeram campanhas horríveis contra ela. Isso eles tiveram em comum. E essa forma como a Sebastião Melo é o opositor da Manuela Dávila, essa forma como as redes sociais se estruturam, essa forma como elas operam, ela é favorável para um lado. O lado que está disposto à guerra, que está disposto a usar todas as ferramentas disponíveis, segmentação, mineração, tudo, para alcançar o público. Então, tentando voltar para a pergunta, vamos ver. Eu acho que o uso do Boulos e da Manuela, para dar dois exemplos, e também teve em Recife, era... Sim, eram primos, né, que estavam com... Ela era uma candidata do PT, mas não me recordo o nome. É, caramba, tô com o nome dela aqui na ponta da língua. Ai, meu Deus, mas não é... Ai, meu Deus, peraí, vamos ver se eu acho aqui rapidão. Em Recife, a candidata que era do Marília PT... Marília Reis, não é? Marília Reis, obrigada. A Marília também, gente, ela tem ali uma expressão nas redes sociais, bombando nas redes. Marília Reis contra João Campos, que são primos. João Campos estava pelo PSB e Marília Reis pelo PT. São primos e tal. E embora ela tivesse uma expressão muito maior do que ele nas redes, ela perdeu. O que eu quero dizer com isso? Não são as redes sociais que fazem elas sozinhas, por si. Ah, vamos aqui impulsionar? Não. Não são elas que determinam a eleição. Não foram as redes sociais. Ah, nossa, as redes sociais fizeram o Bolsonaro. Não foi isso. Foi uma conjunção de fatores. Redes sociais, manipulação, Cambridge Analytica, mineração de dados, uso fraudulento do WhatsApp para disparar mensagens de fake news, poderes econômicos vinculados a isso. Isso fez a eleição do Bolsonaro. Só redes sociais? Boulos. Boulos domina a rede social. Manuela, Marília, não foram capazes de vencer a eleição. Só a rede social não vence a eleição. E hoje a gente pode dizer mais, só a rua também não vence a eleição. Você tem que ter esse domínio das redes, tem que ter o domínio das ruas, mas você tem que ter... É muito difícil. Porque você tem que ter esse domínio das redes, não só tipo, ah, eu bombo nas redes, ah, eu coloco meme, meme bom. Não é só isso. Você tem que ter esse domínio da segmentação, você tem que jogar o jogo. Tem que jogar o jogo que é hoje. Mas esse jogo é sujo. E a esquerda tem pudor de jogar esse jogo sujo. E eu acho que tem que ter mesmo. Eu acho que tem que ter mesmo. Porque é isso. Você não pode se igualar, né, ao seu opositor em termos das merdas que ele faz. Então você não pode. Só que é uma disputa muito desigual. Então é isso. A esquerda ela está perdendo de 7-1 e não é a perspectiva num curto prazo aí de alguns... Sei lá. Não há muita perspectiva de reverter isso. Porque não se iludam, Bolsonaro hoje tem queda de popularidade, né? Ok, verdade, estamos juntos, isso. Quando começar a campanha, vai acionar a rede de fake news, vai acionar a rede deles de WhatsApp, e aí, colega, vai ser sua tia acreditando em tudo que ele quiser. Mamadeira de piroca, cloroquina, venda de órgãos para Covid... Ah, João Dória tem pacto com o demônio, o que ele quiser inventar. As pessoas vão acreditar, porque é feito de uma maneira muito elaborada. Isso é guerra cultural o nome disso. E é isso, a gente não está preparado para essa guerra cultural que eles estão travando contra a gente. Porque é uma guerra complexa e é dada num terreno novo para a gente, né? Para a gente, tipo, esquerda e tal. É dado num terreno novo e ninguém, nem a imprensa, nem os partidos de esquerda, ninguém está preparado para essa guerra. Espero que se preparem, né? Porque é isso, 2022 vai ser o ápice da guerra. Pegando essa sua deixa sua do preparo, eu lembrei aqui da história do Lula, né? Lula perdeu uma, perdeu duas, e aí em um dado momento ele contratou o cara de marketing certo. Seria esse o caminho da esquerda hoje? Seria esse o caminho, ter o cara certo que saiba criar um sistema de combate ao sistema de extrema-direita, sem que isso, de certa forma, destrua aquilo que lhe é precioso? Espero esse momento. Espero essa pessoa. Eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que sim. Eu acho que a esquerda tem um caminho aí. Então, por exemplo, Joe Biden. Qual foi o caminho do Biden para chegar à presidência, para derrotar Trump, que é o rei das fake news, é o rei de tudo isso? Primeiro, não nos iludamos com as big techs, né? Não nos iludamos, é isso. O Twitter não é uma ágora, nem o Facebook, nem... Você pode, tipo, você tinha falado antes, né? Ao responder isso que ela perguntou, já explicar por que que o caminho seria a imprensa e por que que essas big techs não... na aparência pode ser uma saída, mas na essência não. Eu vou começar por essa. Se eu fugir muito, quem é, você me volta aqui no tema, por favor. Por que que não é? Veja, as empresas de comunicação, elas são controladas por grupos econômicos, e têm interesses, e têm donos, e têm tudo isso. Mas elas têm um compromisso democrático. Ela representa, e o jornalismo, ele tem esse compromisso, não importa qual é o veículo, né? Desde que não seja essas coisas muito sensacionalistas, que aí não tem compromisso nenhum, mas tipo, esses jornais que eu mencionei, eles têm um compromisso sim. Eles têm um compromisso com a democracia, hoje, né? Já apoiaram o golpe militar, é verdade. Eles têm um compromisso de trazer esse debate. Esse é o papel do jornalismo da democracia. O jornalismo, ele é uma parte estrutural, importante da democracia, por trazer esse debate público. Quando ele sai desse caminho, ele precisa ser cobrado, ele precisa ser questionado, ele precisa ser obrigado a voltar para esse caminho. E ele está suscetível a esse questionamento, porque isso faz dele o jornalismo, né? Senão as pessoas não vão comprar jornais, não vão acessar sites, se eles entenderem que, né, que esses veículos não estão ali comprometidos com o debate público. Então, eles têm, apesar de todos os interesses que eles têm essa função. O que é uma big tech? É uma empresa que visa lucro. Ponto. O Twitter, muita gente fez um esforço, ou sei lá, no começo ali e tal, de transformar o Twitter nessa ágora. Porque parecia... Né? E isso tem a ver com o princípio do que é a internet. A internet, desde a sua criação, ela tem essa ideia de que ela vai ser democrática, de que ela vai fazer todos terem voz, de que ela vai ligar os pontos, né? Então, tipo, distribuir o conhecimento, né? Distribuir o conhecimento, coisa linda, cara. É até um pouco anarquista, assim, tipo, coisa linda. Nada disso aconteceu, vamos combinar, não aconteceu. No comecinho dela, beleza, mas hoje, o que a gente tem? Mas o Twitter tem dólares na bolsa. Exato. São os donos do Twitter. Então, o que a gente tem? São na bolsa, tá, gente? Hã? Não sei quanto que tá a ação do Twitter hoje. A gente pode até buscar, mas tipo, é bizarro. Vale mais a ação do que a empresa. Se vender tudo, a empresa, tudo, não paga o que as ações deles, né, valem. O Google... É um monopólio das buscas. É um monopólio. Você não tem outro buscador. Ah, tem o Yahoo, tem o Bing. É o Google. Quando você vai fazer, eu como jornalista, quando você vai fazer estratégia de SEO, que é uma maneira de você aparecer melhor nas buscas, é do Google. A gente nem discute. Tipo, ah, eu vou fazer um SEO, que é essa técnica. Eu vou fazer um SEO pro Bing. Eu nunca... vi na minha vida essa discussão de fazer SEO pro Bing. O que que a gente faz? A gente pega o Google, tudo que o Google quer, e a gente tenta entregar para ele exatamente aquilo que ele quer. Você quer palavra-chave? Eu vou te dar palavra-chave. Você quer isso? Eu vou te dar isso. Você quer tudo que ele quiser, a gente vai ter que dar. Porque ou então a gente não existe dentro do Google. O que é o Twitter? O Twitter é o que parece mais democrático. Porque o Twitter, apesar de ele ter algoritmos, algoritmos são... Vamos ver como é que eu explico. Algoritmos são... Traga o seu ser das aulas de informática da escola, hein? Tô lembrando. Mas não tinha algoritmos. Algoritmos são estruturas matemáticas de decisão, tipo estruturas, programação, para tornar automáticas determinadas ações. Até aí, beleza, entendeu? Tipo, tudo ótimo, é isso que a gente faz na vida e beleza. Acontece que, com os algoritmos, eles definem, por exemplo, o Facebook. Por meio dos algoritmos, eles decidem quem você vai ver exposto no seu feed, na sua timeline. Quem você vai ver. Porque eles entendem que você gosta, pelos algoritmos e contas e lógicas, eles entendem que você quer ver aquilo. ah, você prefere este amigo ou aquele, então, tipo assim, é, bebês, ah, adoro bebês. E aí você, eu vou ficar vendo bebês de todos os meus amigos. E aí, se um outro amigo postou, que eu posso estar muito interessada, mas postou, sei lá, uma reflexão profunda, filosófica, provavelmente eu não vou ver. Porque o Facebook vai me dar só bebês. E eu vou ficar só vendo bebê, bebê, e vou adorar, vou ficar curtindo. Então é isso que o algoritmo faz. Ele vai criando, alimentando, fomentando a tal da bolha. O Twitter, ele tem uma característica diferente do Facebook, que é você vê as publicações na ordem do que elas acontecem, conforme elas vão acontecendo. Então, o Twitter é mais anárquico, assim. Então, as coisas vão acontecendo na sua timeline e vão surgindo de acordo com a publicação das pessoas, então, meio na sequência. E aí, isso parecia mais democrático, e, tipo, as pessoas, caramba, tipo, o Twitter. Todos os presidentes, não, todos é exagero, mas assim, a maior parte dos presidentes no mundo hoje tem um Twitter. E com esse Twitter eles tentam falar diretamente com a sua população, com os seus seguidores. Até aí estava parecendo bem democrático. Aí, determinadas ações do Twitter, a gente começou a ver que não era democrático, que isso não era uma verdade, tá. Até que o Twitter foi lá e baniu o Trump. Isso é bem polêmico, que eu falo. É, muita gente não concorda, tem todo o direito de não concordar, mas é o seguinte, o Trump, no momento que ele foi banido do Twitter, ele ainda era presidente da república mais poderosa do mundo e ele era o maior usuário do Twitter. Ele tinha 88 milhões de pessoas. E o Twitter resolveu banir o Trump. Ah, porque o Trump tá fomentando. E aí o argumento do Twitter era bem fácil. Tá fomentando manifestações violentas e tal. E ali os tweets que ele colocou para provar esse ponto eram também bem fracos. Baniu o Trump. Eu gostaria de ver o Trump banido do Twitter? Sim. É tipo uma paz, sabe? Assim, você entrar lá e ver as falcatruas e as bobagens que ele fala, dá uma paz de espírito enorme. Agora, qual é o poder que o Twitter tem para dizer que o Trump não tem direito de falar o que ele quer falar? De determinar que o Trump não pode ter voz. Qual é o direito do Twitter? Quem deu esse mandato pro Twitter? O Twitter é o quê agora? Ah, Vanessa, mas as empresas também têm esse direito, porque elas, por exemplo, na Globo, o Lula não fala. Verdade, absoluta. Mas a gente pode até questionar a Globo, fazer uma pressão na Globo. Mas é verdade, a Globo também faz isso. Agora, o Twitter, movido apenas por interesses econômicos, resolveu fazer isso. E aí alguns falaram, ah, mas é uma coisa boa, porque ele está priorizando ali, né, uma questão da democracia sobre o lucro, porque o Trump trazia muito lucro. Não, não tá. O Trump falou merda no Twitter durante mais de quatro anos. E não aconteceu nada. O Trump fomentou violências, não só contra o Capitólio, ele motivou violências contra minorias, principalmente negros, motivou uma série de ações, deu respaldo aos supremacistas brancos, e o Twitter não fez nada. Então, por que de repente o Twitter achou que era de bom tom barrar Trump das redes sociais? Tem a ver com debate público? Tem a ver com fomentar uma ágora na sociedade? Não, não tem a ver com isso. Tem a ver que naquele momento o Twitter olhou e vislumbrou o quê? Era mais negativo para ele estar sendo acusado de estar ajudando a fomentar invasões, destruindo a democracia dos Estados Unidos, do que tirar o Trump. E foi assim que ele fez. Ainda mais que ele peide. Então, exatamente, já era um cachorro morto. Então, assim, o Twitter olhou e falou, vou bater nesse cachorro morto aqui. Se eu tivesse ganhado, será que o Twitter teria feito isso? Será que o Twitter teria barrado o Trump se ele tivesse ganhado? É, mas, enfim... Quando tiraram o Trump, ele ainda era presidente da maior nação do mundo. Beleza. Muita gente da esquerda e tal foi super a favor disso, porque, tipo, é isso que eu falei, né? É um alívio não ter o Trump no Twitter. É um alívio, tipo, sei lá. Dias depois, o Twitter foi e barrou a Assembleia Nacional da Venezuela. A Assembleia tem lá um perfil no Twitter, e aí o Twitter foi lá e barrou. Com o mesmo argumento, isso não é democrático, porque nós não reconhecemos a eleição dessa Assembleia. Ah, oi, você é quem mesmo? Quem te deu mandato para você determinar quem pode ou não falar aí no Twitter? Entendem? Não existe uma regulação para determinar a liberdade de expressão, o direito de se comunicar com seus concidadãos, né, com seus conterrâneos, como a Assembleia da Venezuela pretendia fazer ali usando o Twitter. Isso é extremamente perigoso. Isso não tem nada a ver com agora, agora pública, debate, fomentar debate, não tem nada a ver. Primeiro, por quê? Facebook, que é o que tem mais usuários em todo mundo, é absolutamente controlado. Então, tudo que você está vendo lá é uma ferramenta que, determinada por várias contas matemáticas, escolhe o que você vai ver e o que você não vai ver. Essa escolha transformou a sociedade em bolhas, que obviamente existiam. Então, tipo, você provavelmente tinha mais afinidade com um ou outro amigo, porque pensa mais igual, mas você convivia. Hoje é quase insuportável conviver com o oposto. As redes sociais fomentaram isso. O Facebook fomentou isso. Por meio de algoritmos. Então, assim, isso não é uma ágora. Isso é uma empresa, uma big tech, uma grande, gigante empresa de tecnologia, manipulando a democracia, nossas vidas, nossos pensamentos e tudo mais. O Facebook vendeu os dados, tanto os nossos brasileiros, quanto dos americanos e tanto dos ingleses no Brexit, para campanhas eleitorais, para campanhas que culminaram no Brexit, na eleição do Bolsonaro, na eleição do Trump, entre outras em todo o mundo. Então isso não é uma ágora, isso é uma empresa movida por interesses e a gente está iludido achando que a gente está... Nossa! Alguém já teve um debate que tivesse sido produtivo no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar, em que você falou uma coisa, a outra pessoa ouviu e falou, nossa, realmente, esse seu ponto é bem importante, mudei minha opinião. Não, as pessoas estão lá só fomentando a sua opinião. Então, assim, não é ágora. Se você quiser usar para ver gatinho, ver os bebês, ver fofoca de celebridade, tudo tá válido, beleza. Agora, a gente não pode achar que isso aí tá trazendo mais democracia. Não tá. Ao contrário, inclusive, tá prejudicando a nossa democracia. E agora eu esqueci a pergunta da Kelly, não sei se eu respondi. Volta para aquela questão do Duda Mendonça, PT, momento atual. Ah, então, aí eu não sei. Porque eu acho que se essa galera usar essas mesmas ferramentas, sei lá, pegar tipo uma Cambridge Analytica para segmentar os dados, manipular para ganhar a eleição, vai ser tão escroto quanto. Então, não é esse o caminho. A questão é qual é o caminho. Isso eu não tenho resposta. Eu acho que ninguém tem resposta, sabe? Se achar um gênio, tipo Duda Mendonça, que vai trazer essa resposta do tipo, a gente vai usar as redes sociais, obviamente, porque tem que usar mesmo. Vamos usar redes sociais, vamos fazer um marketing aqui fudido, mas sem violar esses preceitos, né? Mínimos aí. E conseguir... Agora, eu não sei onde é que isso está acontecendo. Não sei te dar um exemplo. Por exemplo, a Argentina. A Argentina não usou isso. Não usou esse preceito, entendeu? Na Argentina, o que aconteceu foi o governo Macri, que teve ajuda, assim, desse tipo de ferramenta para se eleger. O governo Macri, Maurício Macri, foi um governo terrível. Governo terrível, destruiu a economia da Argentina. Eu viajo para a Argentina desde 2011, sou professor argentino desde 2011. Em 2011 me chamou muita atenção, porque eu trabalho a vida inteira em São Paulo, e quem conhece São Paulo, principalmente na atual, assim, nos últimos anos, sabe que é triste, é doloroso andar nas ruas, é muito morador de rua, é muita, muita gente numa situação indigna vivendo. E chega uma hora até que você normaliza, é isso que eu acho mais triste de São Paulo, que chega uma hora que você normaliza aquilo, aí você passa pelas pessoas e você já nem olha mais, porque você olha e fala, ai, mas se eu olhar eu vou ficar mal, então, tipo, você passa. Essa é a pior coisa de São Paulo, seguramente. E eu, dentro dessa perspectiva, que eu sou uma pessoa do interior, né, hoje eu moro em Jundiaí, mas eu era de Franco da Rocha, uma cidade híbrida, meio interior, meio grande cidade, meio grande, meio metrópole, né, assim, grande São Paulo. Eu, nessa perspectiva, sempre me doía muito, assim, ver esses moradores de rua, sempre foi difícil para mim. Bom, em Buenos Aires, a primeira coisa que me chamou a atenção, em 2011, quando foi a primeira vez, foi tipo, ah, não tem morador de rua. E aí eu tentei achar uma explicação, porque foi no inverno, foi em agosto, muito frio, eu falei, ah, então é isso, né, tipo, gente, tá muito frio, não tem como ficar na rua, muito frio, coisa de fazer à noite, tipo, 3 graus, sabe, muito frio. Eu falei, é isso, não dá pra ficar na rua, não dá pra morar na rua, beleza, passou, voltei outras vezes, voltei no governo Macri. E aí, durante o governo Macri, eu voltei no verão, enfim, e voltei também no inverno. E aí eu vi pessoas, moradores de rua, no inverno de Buenos Aires, na rua. E eu falei, caraca, então tipo aquilo lá que eu achava que era, não tinha morador de rua porque era frio, caralho, não é verdade, que agora tem morador de rua. E aumentou brutalmente o número de moradores de rua, enfim, assim, a economia, caos. Como que eles saíram disso? Como eles saíram desse governo Macri e voltaram pro kirchnerismo, pro peronismo e tal? Organizações articuladas, entende? Não foi só rede social. Na Argentina, eles têm uma vantagem sobre nós, que eles são muito politizados. Em cada quadra, esquina, né? Em cada quadra mesmo, assim, quadra de quarteirão, né? Em cada quarteirão, eles têm uma organização, tipo sindical, de bairro, assim. E essa organização funciona como se fosse Amigos de Bairro, sabe? A gente teve numa época que bombou no Brasil essas associações Amigos de Bairro e tal. E eles têm essas organizações que funcionam, né, de hoje, funciona desde a época do Perón, dos anos 40, 50, por aí. E funcionam. E eles se reúnem, fazem churrasco e discutem política. E o motivo principal para eles estarem ali é discutir política, não é fazer o churrasco. Então, esses grupos, essas agremiações, isso tudo foi levando o debate, foi fazendo o debate, foi discutindo, pá, pá, pá. Então, todo esse movimento que trouxe o Fernandes, ele vem num crescente, sabe? Ele vem de 4 anos de resistência, de luta. E o Brasil perdeu isso. Hoje, tipo, o que a gente tinha nos anos 80, que eram as comunidades eclesiais de base, muito fundamentadas, fomentadas pela Igreja Católica, Teologia da Libertação, esses núcleos que funcionavam, tipo isso que eu estou falando da Argentina, que eram esses lugares onde se debatia, se discutia política, se discutia um novo modo de vida, acabaram. Entende? Isso acabou desde cima, foi o Vaticano que mandou, não nos enganemos, foi o Vaticano que mandou acabar, destruiu. Esse, tipo, enfim. Mas isso não tem mais no Brasil. Então, eu não acho que só você colocar lá o marqueteiro certo, usar uma estratégia correta, vai funcionar. A gente precisa trazer o debate pro chão de fábrica, como a gente costuma falar. Pro chão de fábrica, pro bairro, pra cidade, saca? E a gente não tá nesse caminho, né? Não, acho que a gente ainda tá. A gente tá eu diria que a gente tá numa esquerda. Uma esquerda café com leite, vamos dizer assim. Que tem aquela coisa de só aparecer na época de eleição, que não tá no dia a dia da comunidade. Aquele movimento negro que só aparece no YouTube. Eita. Aquele movimento que não tá tirando mais a criança da vila, da rua na favela. Que não tá mais dando oportunidade. Não, claro, não estamos aqui generalizando. Existem muitos que fazem isso, mas muito menos do que já existiram. E junto com isso vem toda uma política educacional no Brasil que volta falando com a economia, que é um negócio muito macro que a gente não percebe às vezes, que é o quê? A gente não tem um mercado de desenvolvimento científico, então a gente não precisa de pessoas qualificadas para esse tipo de serviço. Então, eu vou deteriorando a minha educação para criar cada vez pessoas que não têm conhecimento para dialogar, porque não se precisa, no mercado que estamos criando de trabalho, que ela seja inteligente, que ela discuta, que ela crie condições. O que precisa ser... completamente contraproducente, né? Tipo, completamente contraproducente. É isso, é a nossa realidade, entendeu? Não tô aqui bem viajando. Eu sei que é difícil pra gente enxergar isso, mas é a nossa realidade. E é difícil, assim. Eu lembro que eu ainda tava... Acho que a gente ainda tava no colégio quando começaram até alguns cortes nas horas de aulas de geografia e história no governo do estado de São Paulo, nas escolas públicas. Eu lembro que isso me causou muita revolta. Não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, mas naquela época eu já ficava assim, tipo, como assim? É, a gente queria ter volta do Wilson, a gente não... O Wilson é professor de história, galera. É, o professor de história, que ajudou muita gente, que trazia os Simpsons pra gente debater e fazia, dava aulas de ética muito boas, que a gente não tinha condição de entender na época. É, não tinha, então, de fato. Mas depois caiu as fichas todas, né? Depois foi tipo um... Sim, claro. Tanta ficha caindo que... Ah! Pois é. Mas é uma realidade que a gente tá vivendo e que tá indo adiante no Brasil. Então a gente tá cada vez mais tirando condições de... A gente forma engenheiros para que mercado? A gente não tem geração de tecnologia no Brasil. A gente não tem... A nossa ciência tá perdendo força. Por quê? Porque a gente não cria ciência dentro do mercado interno. Então, tudo isso está perdendo força. Então, mas aí a gente já dá um salto para outra discussão, que é a discussão assim... É. Não, gente... mas, que, não, mas... Não, não, não, é uma discussão super importante. Eu acho que a gente tem que fazer, e é isso, tem que fazer em todo momento. Eu sou, mano, sou super entusiasta da política. É, qual que é a discussão disso? A gente está desindustrializando o Brasil. O Brasil saiu de uma situação ali dos anos 80, inclusive na ditadura militar, os militares destruíram o Estado, assim, fizeram uma lambança e tal, mas os militares, eles não destruíram o nosso mercado tecnológico industrial. Eles venderam uma par de coisas, mas eles não chegaram a destruir. Hoje, o governo Bolsonaro destrói o nosso mercado industrial. O Brasil se desindustrializou numa taxa bizarra. Hoje nós voltamos, a nossa maior exportação hoje é produto agrícola. Nós voltamos a ser no celeiro do mundo, e isso em 2020, entende? Então assim, o Brasil que era, e eu, gente, desculpem a audiência, eu sei que isso também é polêmico, mas assim, eu não quero tratar isso como polêmica que para mim tá dado. Eu sou fã de Legião Urbana, sou fã, adoro, e aí quem não gosta, me desculpa, mas acho que vocês que estão errados. Mas tem aquela história de, tipo, o Brasil é o país do futuro. E é isso que se dizia nos anos 80. O Brasil é o país do futuro. Hoje o Brasil não é o país do futuro mais. O Brasil é o país do passado. É o país do atraso. Por quê? Porque a gente não... Vamos lá. Qual é aí a grande perspectiva para a humanidade futura? Carro elétrico. Fala aí para mim uma... Grande indústria elétrica, um mercado que a gente esteja fomentando, aonde? Manaus, qualquer lugar, me fala aí. Não tem? A Eletrobras tem um pouco tempo, né? A gente tem a Eletrobras e ela está em vias de ser privatizada. Então, querem privatizar a Eletrobras. Quando a gente vê que o caminho é carro elétrico, ou seja, a energia elétrica vai ser o grande boom. Fala aí, o Brasil tem um potencial de energia eólica, solar, hidrelétrica, tudo assim, né? Tudo. O Brasil é uma maravilha. Fala aí, o que eles estão fazendo? Uma grande obra que estejam fazendo sobre qualquer um desses arranjos. Conta um. Não tem? Que mais? Não estão investindo em energia. Não estão investindo em energia. Tecnologia. Não vai ter outra empresa no futuro que não tecnologia. A gente vai ver aí a robotização das coisas, essa internet das coisas, né? Então é isso, automatização da casa, você entrar, falar, lava a louça, lave toda a minha louça, quero chegar e ter estrogonofe, aí você vai ter uma máquina, se pá, faz sua comida. Fala aí o que a gente está desenvolvendo. Qual é a grande questão que a gente está trazendo aqui no Brasil? Startup? Nossas startups desenvolvem aqui, usa até dinheiro de incubadora para ir para fora. Vem tudo para fora, vende para fora, e aí o negócio sai do Brasil. A gente não investe em ciência. A gente tirou todo investimento em educação, em tecnologia. Todas as empresas de fomento, a gente... basicamente desativou. Eu tô no mestrado e eu tô vendo assim o drama dos meus amigos, colegas, que não tem financiamento mais, não tem bolsa de pesquisa, entendeu? Então assim, o que Brasil é esse que a gente tá construindo? Que porra é essa que a gente tá fazendo? O Bruno comentou, né? O Brasil é o país do futuro desde 1940. Agora não é mais. Não é mais. Não é mais. Acabou. Não tem mais essa. Ai, mas o Biden... Olha só essa loucura. Olha só. Olha só. Ah, o Biden vai fomentar aí a questão da Amazônia. Da hora. Massa pra caralho. Eu quero abraçar a Amazônia. Eu quero defender a Amazônia. Eu quero abraçar todas as árvores da Amazônia. Tudo isso eu quero fazer. Agora, vem cá. Então, agora vem cá. Qual a perspectiva que o Biden tem para a Amazônia? É a nossa perspectiva? É uma perspectiva de tipo, olha, vamos... Porque a Amazônia, não preciso nem dizer isso, eu acho, mas vamos dizer. A Amazônia, ela vale muito mais em pé do que deitada, entendeu? Do que arrasada. Muito. Tanto de biodiversidade, tanto de coisa que você pode tirar dali, viva. É inacreditável. É isso que o Biden quer pra gente? Eles querem que a gente desenvolva biotecnologia? Acho que não. O que, que eles querem fazer? Desde 1900 e bolinha, desde que o mundo é mundo... Não, o mundo é mundo é exagero, mas... Desde 1900 e bolinha até americano, estadunidense, explorando a Amazônia. E achando tipo, que a Amazônia é estadunidense. Ficou famoso o caso do... O que, que foi que os japoneses patentearam? Açaí. Hã? O açaí, a gente tinha que pagar royalty de açaí pro Japão. Sabe? Porque o Japão tá lá estudando. Inclusive, não vou nem comentar que foram eles que descobriram a nova cepa da Covid, né? Enfim, é bizarro. Então, assim, essa galera tem muito interesse na Amazônia. E a gente tem o quê? De contraproposta para dizer assim, não, sai daqui, a gente vai fazer. A gente não tem segurança na Amazônia. Qualquer um entra lá. Qualquer um faz o que quiser, entendeu? Se amanhã os Estados Unidos quiserem invadir a Amazônia, pegar lá e falar assim, ah, agora é nosso, foda-se, a gente não tem militar, a gente não tem ninguém lá pra falar, não, isso aqui é nosso, ah, é nosso. Tem leite condensado. Tem leite condensado, é. A Amazônia é importante pra Natura, é verdade, a Amazônia é importante pra Natura, mas não é só. A Natura faz um trampo, a Natura faz um trampo de biotecnologia, de biocoisa e tal, que é importante. Agora, o problema que eu acho de a Natura fazer isso, isso é também um comentário aqui do Bruno, o problema da Natura fazer isso, eu não acho que é a Natura ir lá e explorar a macadâmia, sei lá, que tanta coisa que eles exploram. Eu acho isso bacana. E aí eles pagam para os indígenas recolher semente. Qual é o problema desde o meu ponto de vista? É a contrapartida. Qual é a contrapartida que a Natura dá? Quantos milhões a Natura lucra com isso para pagar, sei lá, R$500 para os indígenas que colhem semente? Entendeu? É uma coisa que a Natura ela já exportou, né? Porque a Natura hoje ela é uma multinacional. E do mesmo jeito que a Natura atua no Brasil, eu esqueci o nome da marca. A marca deles que tem muita coisa... Da África. Eco? Então, não sei. Não, é uma outra marca. Não, depois eu procuro aqui e eu falo, mas eles fazem isso, tipo, eles fomentam em várias regiões do mundo hoje que isso, para que a comunidade explore, e aí eles pagam para a comunidade, mas aí um potezinho de creme é $30. Um potezinho de creme do tamanho desse copo é $30. Então, esse é o desenvolvimento que querem trazer para a Amazônia. Agora, pergunto, é esse o desenvolvimento que as pessoas que moram na floresta querem? É isso? Eu acho, de verdade, eu acho legal a Natura pagar para os indígenas coletarem semente. Eu acho isso bacana mesmo, de verdade. Agora, isso é o quê? Isso é capitalismo, capitalismo puro. De um jeito mais escroto que tem. Porque, tipo, eles vão lucrar milhões, estão pagando uma merreca, entendeu? Pelas sementes lá, enfim, das árvores, né? Estão pagando uma merreca. Body Shop é a marca. The Body Shop é uma marca da Natura. Então, assim, tudo isso é o que os Estados Unidos querem. Essa história de capitalismo verde. O que é capitalismo verde, gente? Capitalismo é uma palavra que precisa ser entendida. Capitalismo significa um grupo de pessoas eleitas vai explorar a terra, ter lucro com isso, pagando muito, muito pouco para quem está fomentando e produzindo isso. Isso é o capitalismo. Não existe outro entendimento. Um grupo de pessoas explora um outro grupo, tirando tudo que esse grupo tem, tudo. Tipo, que puder sugar, vai sugar, pagando o mínimo possível. O mínimo possível para lucrar mais. Só isso que significa capitalismo. Então, assim, vocês imaginem o que é capitalismo ambiental. Não tem, entendeu? Não pode ser ter capitalismo ambiental. Capitalismo ambiental significa eu vou explorar essa floresta, vou tirar o máximo dela, e as pessoas que estão aqui... Então, assim, é isso. Você acha que a natureza está super preocupada com as aldeias dos sei, Yanomami, dos Borari, dos... Não tá. Tipo, quero que eles me dêem a semente, acabou, entendeu? O que o Biden tá preocupado? Você acha que o Biden tá preocupado com os ribeirinhos que moram ali na beira do rio e que estão comendo peixe com mercúrio? Caralho que tá, tá porra nenhuma, entendeu? Tá preocupado em conseguir lucrar com a Amazônia. E a gente vai permitir isso. Esse é o ponto. Porque a gente não tem um plano nosso, brasileiro, pra Amazônia. A gente não tem nada. Nada, nada, nada. A gente não tem nada. Agora, Vanessa, foi muito legal. A gente deu um super giro aqui nessa discussão. Super giro. Mas, pegando esse gancho da economia, vamos falar agora de um tema que tem a ver com o governo Bolsonaro, tem a ver com o multinacional, que é... Ainda está começando a esfriar já, mas tem o tema da saída da Ford e o impacto que isso gera. Porque, assim, não estou aqui jamais defendendo super somos multinacional e tal... Mas dizer que a Ford vai deixar 4 ou 5 mil desempregados é muito simplista, né? A rede que envolve toda a Ford, ela é muito grande para a gente pensar que só vai afetar 5 mil pessoas, né? Então, queria que a gente voltasse para esse tema e falasse um pouco de como que isso foi dispersado pela mídia, entendeu? Porque a gente podia ter feito uma conscientização maior sobre o impacto da saída da Ford do Brasil. Mas eu vejo a gente que... tinha que estar evitando a saída da Ford no Brasil, gente. A gente não podia deixar a Ford sair do Brasil. Ah, mas a Ford... Ah, eu sou contra. Ah, porque é petróleo e a saída é energia elétrica. Concordo. Só que assim, a gente não pode deixar a Ford sair do Brasil. É loucura. É loucura deixar. E tipo, o Bolsonaro ir para a televisão, ir para qualquer lugar, dizer: oi, mas eles não cumpriram. Não cumpriram. Olívio Dutra fez uma puta briga com a Ford. Tem que brigar mesmo. Tem que meter a mão na cara da Ford, meter o dedo na cara deles e falar: vocês têm que fazer. Tem que meter o dedo na cara deles, mas não deixar eles saírem. Por que eles estão saindo? Porque o Brasil não tem ambiente de produtividade. Não tem ambiente competitivo aqui. E não é verdade que a gente não tem esse ambiente competitivo por conta de direito trabalhista. Isso aí é escroto que a mídia faz, de falar isso. Colocar na conta de trabalhador. Colocar na conta do direito trabalhista que a gente conseguiu. Ainda lá nas lutas, nas greves dos anos aí 10, 20 do século passado. Não é correto dizer isso. Por que que a Ford está saindo do Brasil? Porque o Brasil não criou um ambiente competitivo industrial para ela. É o que a gente falava. O fim da indústria e o fomento do agronegócio. Esse é o viés do Bolsonaro. O Bolsonaro, eu vou tentar dizer de uma forma que eu não pareça demasiada. O Bolsonaro é um capacho dos Estados Unidos. Ele já falou isso, ele bate continência, ele é um capitão do exército. Eu fazer um gesto desse pode não ter nem muito sentido, tipo, eu fazer assim, sei lá. Ele é um capitão do exército, esse, né? Formado, tipo, foi expulso do exército. Ele bater continência com a bandeira americana, sendo que ele, o presidente do Brasil, é gravíssimo, entendeu? Significa que ele serve a interesses que não são os nossos interesses. E a Ford... ela não saiu da América Latina inteira. Ela continua na Argentina. Não é o melhor exemplo de... nossa, competitividade. Eu descobri isso faz pouco tempo. Eu não tinha a menor ideia do que era Ford. Mas, tipo, não é o melhor exemplo de produtividade. De, tipo, nossa, estamos aqui desenvolvendo o melhor polo industrial do mundo. Não era. Parece que eles eram um pouco relapsos aí. Eu acho que o último polo da América Latina foi em Camaçari. Onde eles faziam... na Bahia, Faziam carros a cada 40 segundos. e já estava pronto, já estava trabalhando em tecnologia 4.0 e já estava adaptada para a produção de carro elétrico. Mas, Kênia, olha só que louco. É. Camaçari foi o polo mais desenvolvido e tal. Só que o Brasil, a gente alcançou um posto importante pra caramba no governo do Getúlio Vargas. Gente, minha bateria do computador tá acabando, eu vou fazer aqui um esquema para eu migrar pro celular, tá? É, nós somos um polo muito importante aí. Não, o Getúlio Vargas, ele criou a CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, etc. O Fernando Henrique vendeu a Vale do Rio Doce por preço de banana. Tipo assim, em um ano, a empresa que estava quebrada, destruída, que não dá lucro, se pagou, tá? Então, assim, uma venda escrota que a gente devia, inclusive, estar questionando e tentar reestatizar a Vale, tá? Então, a Vale está aqui vendendo nossos ferros, nossas coisas, tudo para o estrangeiro. Ah, que legal. Qual é o parque siderúrgico hoje que a gente tem? O que, que a gente produz? Só um parênteses nessa questão da Vale, sem pagar imposto. Porque a mineração não paga imposto. Você paga, eu pago, a Vale não. Que legal. Aí, veja só, a outra fita foda. É, a Vale... Tá, ok. Tudo isso aí foi desmontado, tudo essa história que o Getúlio pensou, do que ele idealizou, de um país produtivo. E como eu falei, nem o governo militar desmembrou tudo isso. Aí, os anos neoliberais, Fernando Henrique fez isso. Tá, Collor e Fernando Henrique. Hoje, a Ford e outras, né? Mas vamos pegar o caso da Ford. Elas são montadoras de veículos. O que, que significa ser montadora? Significa que as peças vêm de fora, provavelmente da China, né? Da Ásia. Vem de fora e a gente monta. Coloca peças com isenção de impostos, com vários benefícios para ela. A gente monta os carros. E aí sai lá pro selinho do Brasil. A gente não devia estar fazendo isso. A gente devia estar produzindo carro de verdade. Mas o Brasil, quando a gente produziu o Gurgel, o que, que fizeram com o Gurgel? Destruíram o Gurgel. Acabaram com o Gurgel. Saudades. Que era um puta carro. Saudades mesmo. Então, assim, o Brasil é isso, entende? Tipo, o Brasil se tornou isso. Se tornou um país desindustrializado. Não tá só acontecendo no Brasil, não. Na Argentina também tá caminhando. Agora eu preciso até rever esses dados aí com o governo do Fernandes. Mas no governo Macri, a Argentina caminhou a passos largos para a desindustrialização também. Passos larguíssimos. Essa é uma perspectiva mesmo desse momento, assim, desse contexto que a gente está vivendo. Às vezes as pessoas respondem que o mundo está passando por essa desindustrialização que está indo para o setor de serviços, só que os países mais desenvolvidos que estão fazendo isso, eles têm uma estrutura produtiva diferente da nossa, né? Que a indústria é o polo, e aqui a tecnologia de ponta não é o polo, e o mundo já está indo para essa questão de serviço, mas a correlação entre manufatura e tecnologia, ela está dada. Bom, para a gente encerrar, até que durou bastante, 1h32, obrigado Vanessa, obrigado quem nos acompanhou. Boa semana para todo mundo e estaremos de volta aí no próximo mês. Valeu, tchau. Valeu, gente. Beijo, tchau, tchau. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.